vezes corre no meu coração. São várias noites e noites sem você, vivendo na solidão. Lágrimas escorrem no meu coração. São várias noites e noites sem você, vivendo na solidão. Sua partida foi dolorosa quando me lembro daquele dia como se fosse hoje. Parecia que meu coração estava se despedaçando pouco a pouco. Naquele último olhar entre nossos abraços e lágrimas, senti os meus pés flutuando e de repente se tornando como chumbo, deixando a partilha. Naquele momento já era tarde demais para te pedir perdão. Eu sei que não fui uma boa pessoa capaz de trazer para o nosso lar a felicidade e a paz que era tanto desejada pela nossa família. Eu tinha me transformado em uma coisa ruim. O diabo te manipula, irmão, molhando o dedo no azeite, passando na sua boca. E você se achando o tal, pensando que estava por cima de tudo, o bonzão da quebrada. Enquanto chegava o final de semana, aí que você ficava mais louco, irmão. Saía para os prêmios e ao seu lado tinha outros caras que dizia ser seu amigo, mas lá no fundo, bem lá no fundo, muito deles estava de olho na sua fama. Era noite de frevo e você pensando que estava com a bola toda, você achando, pensando que ela nunca ficava sabendo. Você subestimou seus conhecimentos, agora é tarde demais. Lágrimas escorrem no meu coração. São várias noites e noites sem você, vivendo na solidão. Lágrimas escorrem no meu coração. São várias noites e noites sem você, vivendo na solidão. Eu canto para o mundo inteiro ouvir quanto eu te amo. Quantas noites de sono perdia me esperando voltar, gastando o resto da tua saúde. Quando eu chegava em casa, vinha junto com o alívio dentro do seu coração, de me ver sabendo que estava vivo. E ao mesmo tempo batia o desespero de me perder. Já vinha pra cima de mim, brava, brigando comigo, me perguntando que vida era aquela que eu estava levando, que já não aguentava mais. E você pensando que estava fazendo a coisa certa, você a respondia e em seguida começava brigas, madrugada fora. Hoje eu me arrependo de ter ferido o teu coração. Agora eu sei, minha mãe, quanto falta me faz. Mãe, me perdoa pelos meus erros que cometi no livro da minha vida, mãe. Agora eu sei que ficaram muitas e muitas páginas em branco. Naquele tempo eu pensava que era feliz e que a senhora nunca iria partir um dia, mas eu estava enganado. Aí, parceiro, não faça como essa triste história. Dê um abraço todos os dias em sua mãe e a diga que a ama muito antes que seja tarde demais. Pare para ouvir os seus conselhos, ela só quer o seu bem. Hoje agradeço a Deus por me enviar um anjo de carne e osso, que me fez um convite pra conhecer a verdadeira palavra. Aí, irmã, se você estiver vivendo como essa triste história, procure ler a Bíblia. Hoje, manhinha, meu coração está curado das trevas, não vivo mais na escuridão. Manhinha, hoje eu sou um novo homem, um cordeiro guiado pela palavra de Deus, que ilumina meus caminhos pelas veredas. Hoje, mãe, eu canto para o mundo inteiro ouvir quanto eu te amo. Mas nas noites frias e escuras, quando eu fico sozinho, minha mãe, bate aquela saudade. E é por isso que hoje lágrimas escorrem no meu coração. Lágrimas escorrem no meu coração.